Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova. O programa diferente que decidimos fazer hoje aqui a partir da Praia Fluvial de São João. Exatamente, hoje temos um programa aqui ao vivo da Praia Fluvial de São João. Estamos aqui com jovens de Espanha e da Alemanha que nos vêm visitar. Então hoje, que, além de falar um bocadinho no final da liturgia, temos talvez a oportunidade de falar um pouco mais sobre o que está a ser a Jornada Mundial da Juventude e a experiência que estamos a ter aqui de energia e de alegria e de força e de intercomunicação muito agradável dos nossos jovens de Oliveira do Hospital e adultos, têm tido muitos voluntários a colaborar, com os jovens aqui que nos vêm visitar. Tem sido uma experiência muito especial e hoje queremos também partilhar isso convosco. Muito bem, portanto, é por isso mesmo que estamos aqui neste dia. Portanto, também já está quase a terminar este período dos dias na Diocese. Exatamente. Estamos aqui desde o dia 26, concluirá no próximo domingo com uma Eucaristia muito especial, com todo o Cote Jolitá, no Parque dos Marmelos. Todos somos convidados a participar, vai ser um momento muito festivo. Então teremos a Eucaristia às 11h30, depois as pessoas são convidadas a levar um piquenique para almoçarmos todos juntos, e depois da tarde teremos uma festa internacional com todos estes jovens que manifestarão um pouco da sua alegria, da sua cultura, dos seus cânticos, de cada um dos países que vamos estar representados. Então vamos todos participar, que é um momento de podermos também nós carregar as nossas baterias de energia positiva, de onde Cristo nos ilumina e de onde a alegria da juventude nos contagia a todos. O padre viveu sempre e demonstrou sempre grande expectativa em relação a estes dias na Diocese, a receber todos estes jovens. Também o seu padre está habituado a estas manifestações de fé, manifestações de alegria com todos estes jovens, portanto está a corresponder a tudo aquilo que tinha pensado. Eu diria que a superar as expectativas, podemos criar um ambiente muito bom, a organização deste ano também muito impecável, portanto tudo muito bem organizado e todos nos sentimos muito dinâmicos. É verdade que ao início as viagens são longas, vieram, mas rapidamente recuperaram, tem havido muita alegria, muito dinamismo, muita interrelação, muita comunicação entre os nossos jovens e entre eles, portanto tudo pelo melhor. Muito bem, convidava a Marta Vieira a chegar-se um pouco mais perto. A Marta, que é coordenadora do Cote Jolitá, o Comitê Territorial de Oliveira do Hospital e de Tábua. Marta, muito trabalho que tem sido feito previamente para acolher bem estes jovens. Como é que está a ser toda esta experiência? Pronto, a experiência está a ser fantástica. A minha expectativa também sempre foi essa, e de toda a equipa do Cote Jolitá. E de facto têm sido dias com momentos muito marcantes e muito especiais. Gostava de frisar que há o envolvimento de muitas instituições, muitas empresas, muitos voluntários, de todas as paróquias da nossa unidade pastoral, do município, da Proteção Civil, dos bombeiros, da equipa da saúde, do centro de saúde, da delegada de saúde, o que nos faz também sentir mais confiantes que tudo vai correr bem, e de facto está tudo a correr muito bem. Portanto, estes jovens começaram a chegar na segunda-feira? Sim, na terça, dia 25, chegou o grupo dos alemães, e na quarta, dia 26, chegou o grupo de Espanha. Muito importante, têm sido também as famílias de acolhimento, não é? Para acolherem estes jovens, como é que está a decorrer também todo esse processo? Olha, tem sido muito interessante. Numa primeira fase, pronto, as pessoas não sabiam bem como é que ia funcionar, mas de facto fechámos a organização com 68 famílias de acolhimento neste nosso local de acolhimento Oliveira do Hospital, e tem sido interessante. Criámos um grupo onde todos partilham, previamente partilharam o espaço que prepararam para os jovens, alguns miminhos, presentes que prepararam para os jovens, vão mandando fotos do pequeno almoço, estão todas muito entusiasmadas, muito contentes por estar a viver a jornada desta forma. Não irão a Lisboa, mas vivem a jornada acolhendo os jovens. Muito bem. E hoje decidiram, portanto, foi delineado todo um programa de atividades, hoje decidiram vir até à Praia Fluvial de São João. Sim, aqui o nosso concelho tem realmente várias praias fluviais, e hoje tivemos a sorte de estar um dia, uma manhã com sol, bonita, quente, e estamos aqui na Praia Fluvial de São João. Temos a colaboração também da Hepta Oliva com as pranchas de paddle, que eles já estão a desfrutar, como se calhar os ouvintes poderão assistir. Muito bem. Portanto, e depois no próximo domingo, a grande iniciativa, o culminar, e com o grupo de todos os jovens peregrinos, portanto, a grande celebração no Parque dos Marmelos. Aqui está o grupo ligado, portanto, ao local de acolhimento de Oliveira do Hospital. Há mais dois grupos, portanto, enquanto coordenadora do COT, podes falar também um bocadinho do que é que está a acontecer com os outros dois grupos? Sim, está um grupo também no local de acolhimento do Senhor das Almas, que é o grupo de italianos, 136 italianos, da Diocese de Mondavi. Hoje também vão à Praia Fluvial da Vô, porque nós fizemos o programa em parceria, mas de atividades distintas para facilitar a organização. E está também um grupo em Tábua, de França, da Diocese de Laval, que vai também hoje à Praia Fluvial de Sequeiras, é a parte de Moronho. Sim. Pronto, vão também estar na Praia Fluvial hoje. Ronqueira, é isso, Ronqueira. Sim, e realmente no domingo vamos estar todos juntos com os peregrinos, são cerca de 400 peregrinos, com as suas famílias de acolhimento. Será o momento do Cote Jolitá trazer um bocadinho da jornada também aqui a todas as pessoas que colaboraram, a todas as famílias, e sem dúvida vai ser um momento especial. Muito bem. Como é que, já agora, já vamos aqui falar com um jovem alemão, mas como é que entendes que está a ser também a reação de todos estes jovens? Estão a corresponder às expectativas deles? Qual é que é o sentimento que vocês têm constatado? Nós ontem fizemos uma oração em Oliveira, no Café Central, onde eles puderam deixar um pouquinho a mensagem, com uma dinâmica que foi feita, do que realmente eles estavam a sentir destes dias e destes momentos que estamos a preparar, e há lá mensagens muito interessantes. Gratidão, de bom acolhimento, que nos deixa muito felizes e animados. Portanto, e falando com os responsáveis do grupo, sabemos que estão a gostar muito de estar aqui em Oliveira do Hospital. Muito bem, muito obrigada, Marta. Temos aqui o testemunho deste jovem, o jovem Filipe, que é, vem da Alemanha, mas também tem ligações a Portugal. Quiseste desde logo vir participar nas Jornadas Mundiais da Juventude em Portugal? Para mim era é uma grande honra participar nestas jornadas, porque é uma jornada em casa, em minha família viva, mas é uma jornada que é feita aqui por Portugal inteiro, e para mim é uma grande honra participar, porque também conhecer outras partes de Portugal e também mais portugueses aqui no nosso país, e faz-me tanto orgulho que o nosso país e também aqui Oliveira do Hospital tem uma organização destas jornadas muito boa, muito satisfeito, que sempre quando se tem um problema pode-se sempre falar com a organização, e estou muito com muito orgulho que isto está a funcionar também, porque o nosso país, Portugal, nunca recebeu uma jornada ou um evento tão grande como estas Jornadas Mundiais da Juventude. Estou orgulhoso por também pertences a Portugal e saberes que o nosso país está a fazer uma iniciativa desta dimensão. Exatamente, sim senhora. Tu vens com um grupo grande de outros jovens da Alemanha. Exatamente, nós viemos da Diocese de Aachen com mais ou menos de 50 jovens, e eles também estão a gostar muito, estão muito animados, estão muito com muito sorriso, também com a dinâmica dos portugueses e dos espanhóis, que nós já fazemos parte há alguns dias, sempre acompanhar um grupo e o outro. E ainda ontem na Expo fizemos uma grande festa à noite, por isso um grande real. Estamos a gostar mesmo muito destas jornadas até agora. E portanto agora ainda são os dias na Diocese, para a semana é que vai ser então a grande semana, a grande jornada. Tens ansiedade também por poder ver o Papa Francisco? Sim, claro, é sempre o Papa que tem-se muito orgulho, e não se tem sempre a oportunidade a ver o Papa, mas para mim é mais necessário ter aqui os contactos, ver as pessoas que estão com a mesma fé, com a mesma esperança, com o mesmo gosto a estas jornadas, e também o conhecimento das pessoas que estão com a mesma fé e ajudam-nos todos. E eu acho que as jornadas não é ver o Papa, as jornadas é partilhar a fé, partilhar os mesmos interesses, conhecer outras pessoas que também estão com nós, que festejamos a fé, que estão com Deus, e isso é que a jornada não é só ver o Papa, o Espírito é um outro. Muito obrigada, Filipe. Esperemos que te continues a divertir, tu e todo o grupo que está perto de ti. Muito obrigada. Também temos a oportunidade, Sr. Padre António, de falar com o seu sacerdote. Pode apresentar? Sim, então, é o nosso responsável, o Padre José Juárez, que tem estado connosco, muito animoso. Para mais, é o responsável da pastoral juvenil da Diocese de Madrid. São muitos os que vieram de lá, mas ele está também na Diocese de Guadalajara e está connosco, e tem sido para nós uma mais-valia muito importante, não só pelo ânimo que tem, pela energia e pela mobilização que é capaz de fazer dos jovens, mas também porque há momentos de espiritualidade, como ainda ontem tivemos na Eucaristia, em que, de um modo muito interessante, apesar de sermos muitos, é capaz de fazer que os jovens pensem, tenham momentos de reflexão e de profundidade e apontar para Cristo. Então vamos agora escutá-lo e ele vai falar um pouquinho despacio para que podamos entender um pouco e pronto. Pode entrevistar, seu padre. Bueno, entonces, ¿cuál es tu expectativa para estos días? ¿Cuál es la expectativa que traían y la experiencia que están viviendo? Hablar despacito y así todos entendemos. Está siendo una experiencia maravillosa porque veo que los jóvenes están muy integrados, están conociendo a también los jóvenes de Oliveira, del otro grupo de alemanes, y interaccionan entre ellos, y me parece una experiencia enriquecedora, humanamente hablando, maravillosa. Y espiritualmente, pues también, porque veo en estos jóvenes una especie de generación nueva que no se conforma con el mundo que están recibiendo y que tienen un deseo de libertad que es llamativo. Bueno, gostaria de traduzir essa parte final porque parece que é interessante e é no fundo o que todos nós queremos, é a expectativa da Jornada Mundial da Juventude. É uma geração nova que não se conforma com o mundo em que vive e que está à procura de criar algo novo onde Deus também tenha o seu papel. E em tua perspectiva, crees que esta jornada poderá produzir frutos buenos em estes jovens? Siempre si se acompaña después. Estas experiencias para los jóvenes, nosotros en la pastoral de nuestra diócesis las llamamos chispazos, explosiones. Estas explosiones, si son acompañadas después espiritualmente, dan un fruto maravilloso, porque hacen crecer nuestra iglesia no solo en número, sino sobre todo en vivencia. Então está a dizer que estas experiências, que chamam explosões, é uma explosão, mas dá fruto. A experiência é muito boa, mas dá fruto se houver depois acompanhamento. Então o grande desafio é esse, é que estes jovens que eles acompanham, os padres que vieram, quatro padres de Espanha, têm um acompanhamento personalizado com estes jovens. Então se houver acompanhamento, isso dá fruto. Se não houver acompanhamento, a explosão acabou e não ficou nada, ou pouco ficou. ¿Cuál es tu mensaje que dirías para los jóvenes? Porque de España van a venir muchos, ¿no? De Madrid, a ver. Solo en el festival del día 31 de los españoles seremos 72.000, aproximadamente, no sé cuántos. Y creo que España, sobre todo, se ha volcado en esta Jornada Mundial de la Juventud. En mi diócesis, el máximo número que habíamos conseguido de llevar jóvenes a otras jornadas de las mundiales habían sido 60, 70, y en esta ocasión han sido pues 124 que estamos aquí, más otros 70 que vienen de la diócesis en días posteriores. El mensaje. Ah, sí. Y un mensaje para esta Jornada Mundial de la Juventud. Vivid en plenitud. Ah, muy bien. A mensagem para estes dias é viver em plenitude. Ele que diz que esta jornada em Espanha teve uma reação muito, muito grande, uma adesão muito grande. Estarão inscritos 72 mil espanhóis, mas ainda poderão vir mais. E da Diocese, outros encontros havia cerca de 60, este ano tem 200 jovens da Diocese de Guadalajara, Sigüenza, que vêm estar connosco. Pronto, não sei se queres mais alguma coisa. Muitas gracias. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Bom aproveitamento. É bom, Sr. Padre, sentirmos toda esta energia que emana, quer de todos estes jovens, quer do próprio Padre Espanhol. Eu próprio que estou aqui consigo sentir isso mesmo. Sr. Padre, como é hábito também, sempre em cada programa das palavras palavras de esperança, olhamos para a liturgia do próximo domingo. O que é que nos pode partilhar, assim, de uma forma muito sumária, sendo que vai ser uma grande Eucaristia que vai ser celebrada no Parque dos Marmelos? Exatamente. Então, em primeiro lugar, o convite para que possamos participar realmente desta Eucaristia, que será festiva, não só porque somos portugueses, mas teremos também vários países e todos aí participaremos com muita alegria. Então, apenas duas palavras sobre a liturgia deste domingo. Uma da segunda leitura, da Carta aos Romanos, que diz: tudo acontece para o bem dos que amam o Senhor. Em tudo Deus intervém para o bem. Portanto, às vezes temos a perspectiva negativa de que Deus nos abandona, que os problemas são maiores, que nos desanimamos. Aquele que tem fé e escuta esta palavra sabe que mesmo nas coisas difíceis Deus está a intervir para o bem. Portanto, neste caso, aqui temos esta manifestação tão grande com os nossos jovens, Deus está a intervir para o bem dos que amam o Senhor. Tudo é para o bem. E Deus sempre está à procura do bem. E até da parte negativa, até do sofrimento que aconteça, ou até dos problemas, ele vai ter algo para o bem. Portanto, o cristão está sempre na expectativa de que há um bem maior a alcançar. E que esse bem, Deus o concede a todos. Portanto, a visão de fé, e esse é o convite que também nos deixa esta leitura, é que tenhamos sempre um olhar positivo para Deus. Deus nunca nos abandona, está ao nosso lado e sempre vai retirar bem, mesmo das coisas más que acontecem. Sempre há de nascer uma flor no monte de cerco, digamos assim, que possa ter acontecido. E o cristão está à procura dessa flor que está a renascer, que às vezes não vemos no imediato. Mas isto alenta o coração e dá certeza que vale a pena ter fé e que Deus não nos abandona e caminha connosco. Bem, seu Padre. Já agora, também outra palavra do Evangelho. Então, o convite também que nós deixemos que Cristo nos ilumina no nosso pensamento, no nosso coração, e que sintamos a alegria de ter descobrir o tesouro que está connosco, o tesouro que é Cristo, e que se temos esse tesouro, a vida transforma-se e é uma vida, às vezes a vida materialmente ou nos acontecimentos é a mesma, mas interiormente é radicalmente diferente. Temos outro sentido de valores, o que dizia aqui o Padre José há bocadinho. Portanto, há algo que renasce, estamos no mundo, não estamos conformes com o mundo, Cristo é a solução, temos é que o saber traduzir em palavras de hoje, em conteúdos para hoje, em sentimentos de hoje, e é isso que a Jornada Mundial da Juventude também nos vai ajudar a conseguir. Muito bem, Sr. Padre, uma imagem de marca do nosso programa é que temos sempre uma música para terminar, não é? Sim. E hoje também conseguimos ter aqui uma interpretação por parte, parte destes jovens, não é? Que nos vão aqui animar para encerrarmos em grande o nosso programa das Palavras de Esperança. Portanto, um grupo de jovens espanhóis que está a passar estes dias na diocese em Oliveira do Hospital e que vão então aqui interpretar um tema, e é com esse tema que vamos encerrar o programa das Palavras de Esperança. Podem começar. Então temos aqui a música, chama-se Mi Joven Voz. Então vamos ver as vozes jovens que cantam para Deus con el nuestro grupo de España. Joven voz, quiero lanzar cruzando el cielo y mar, mi capa de llevar mensaje de luz y libertad. Joven voz, quiero lanzar cruzando el cielo y mar, mi canto ha de llevar mensaje de luz y libertad. Si en mi vida descubrí el mensaje del amor, bienaventurado sé, como Cristo proclamó, y vivir con ilusión hemos de hacer realidad, que a nuestro lado vaya, siempre irá la paz y la verdad, y así el mundo sonreirá. Unamos las fuerzas, que Cristo les da. Y el mundo cambiará, hemos de hacer realidad, que a nuestro lado vaya, siempre irá la paz y la verdad, y así el mundo sonreirá. Unamos las fuerzas, que Cristo nos da, y el mundo cambiará. Yo soy feliz, hallé la luz, siento en mí crecer la inquietud de mi fe, por mi ideal yo lucharé. Yo soy feliz, hallé la luz, siento en mí crecer la inquietud de mi fe, por mi ideal yo lucharé. Horizonte descubrí, en mi hogar la luz brilló. A saber, iglesia soy, y seguir sin decaer. y el mundo cambiará. El mundo hace realidad que a nuestro lado vaya, siempre irá la paz y la verdad, y así el mundo sonreirá. Unamos las fuerzas y el Cristo nos da, y el mundo cambiará. Muito obrigada a todos estes jovens. Seu Padre, terminamos em grande o nosso programa. Sim, das Palavras de Esperança. Hoje temos aqui um pouquinho de energia, de alegria que os espanhóis nos vieram trazer, que podemos agora experimentar. Então temos aqui um convite reforçado para o domingo. Vamos também todos assistir ao vivo. O Padre dizia uma coisa muito bonita: uma coisa é assistir pelos meios de comunicação, estar em casa a ver, outra coisa é estar presente a participar. O participar é que renova a fé, que dá energia, é que os mexe por dentro. Portanto, vamos também animar-nos e participar para sentirmos também a nossa alegria que estes jovens aqui hoje nos deixaram. Muito obrigada, Sr. Padre António. Terminamos assim o nosso programa das Palavras de Esperança, hoje a partir da Praia Fluvial de São Geão, com cerca de 200 jovens que estão no local de acolhimento da Oliveira do Hospital, no âmbito dos dias da Diocese que antecipam a Jornada Mundial da Juventude 2023. Palavras de Esperança regressa na próxima semana. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova.